da chinoca, olho de acho do respeito. Em mulher não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou um tapão de campanha. Em mulher não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou um tapão de campanha, chinoca. Cala a boca, chinoca, deixa de bater trela. Se não tem o que fazer, vai cuidar da tua panela. E não grite mais comigo, e não levante a mão pra mim, porque senão me aborreço e vai ser o teu fim. E mulher não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou campanha. Em mulher não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou um tapão de campanha, chinó. Outro muda de jeito, te digo, minha senhora, ou amanhã ou depois eu pego a trouxa e vou embora. Tu já perdeu a vergonha, eu tô querendo perder. Antes que isso aconteça, vou te deixar, vou te esquecer. Ei, mulher, não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou um tapão de campanha. Ei, mulher, não se bate, mas tu deixa de manha, que senão eu te dou um tapão de campanha, chinoca.